consegue apagar. E sem se apegar, a gente foi deixando acontecer. Ninguém sabe, ó. Ai, sentado. O jeito que ela rebola com a bunda é sensacional. Você tá no piro, jogando, você tá no piro, jogando, você tá no piro, jogando, você tá no piro, jogando, jogando, você tá no piro, amassa. Olha o movimento da tcheruca da novinha. Você tá no piro, jogando, você tá no piro.